O meu galo que é brejeiro dá nas vistas, faz conquistas no cruzeiro. Canta o galo, cana ajuda, e a galinha coitadinha fica muda. O meu galo, que gracinha, quer um filho sem ter milho para a galinha. O meu par lembra um galo para comigo namorar, e andei para asa com asa a arrastar. Saiam da frente que a ajuda vai a passar, com o galo mais jeito que na marcha o meu par. Dizem que a ajuda é um regalo, só porque a marcha canta galo. Saiam da frente que a ajuda vai a passar, com o galo mais jeito que na marcha o meu par. Dizem que a ajuda é um regalo, só porque a marcha canta de galo. História da memória ao palácio, mina toda, olha o rio, com a fruma dando rumo ao navio. O meu galo de casaca não tem medo do bruxedo de uma vaca. Venham ver que o galo vai na marcha popular, em Lisboa tem mais proa para cantar.